Tango Mantém posição, agora ingresso no 7. Afirmativo, subida para o no meu pés, Mike Papalino. Frequência livre, Índia 9 Alfa. Romeu Hotel Alfa, mantém a posição. Mantendo posição, Romeu Hotel Alfa. Sapatão Alfa, Vitor Juliette, enquadrou final no 7, pouso autorizado 120 com meia dúzia. Autorizado, pouso, essa é Vitor Juliette. Salvador, é o Trip 5595, tá ciente da Lima. Trip 5595, aceita 140. Aceita, 140. 5595, Ilhéus, 140, totalizado, decola a pista no zero, curva direita, saída coral, controle 119, decimal 35, aciona 0271. Escuro 1180, parte 4, chama pra livre. 140, saída coral, é, controle 1935, transponder 0271. É, confirma apenas o transponder 0271, no repórter espera que se nasce 5951. 0271 e a pista, a pista é 10? 17, confirmando, 17, o trip 5595. Tá, ciente, a pista é 17 e a saída pode ser a da Euleda? Afirmativo. Da Euleda após direto em Léo, 5595. Carol, obrigado. Alfa, Vigilante, frequência livre, está acima? Sapatango, Hotel, Romeu Hotel Oscar, decolagem autorizada, piscina 7, 130 com 10. Informe, Tango Romeu, hotel Oscar, decolada Zona 4, controle agora 1935. 1935, Romeu, hotel Oscar. Papatango Romeu até Oscar, ingresso da 100 mil pés, reporte no farol da Barra. Reportará no farol da Barra, Romeu até Oscar. Tango Tango, curva esquerda, perfil Conde, 100 graus, 10 nós, decolagem autorizada. Tango Tango. Juliette, Tango Zulu, ali mantenho no 7, após a passagem do tráfego. Alfa Tango Tango, decola 17, controle 1, 19, decimal 35, até a volta. Alfa 35 vai chamar o Tango Tango, obrigado amiga, você é um dia. Controle, bom dia, Alfa Tango Tango decolou, saída Conde, está passando mil pés na sua. Papapapá, Alfa Tango Tango, com passada na decolagem, super nível de voo 090 na saída Conde. Positivo, saída Conde, nível 90, Alfa Tango Tango. Juliette Tango Zulu, Olin Arten, livre de decolagem da pista 17, vento 100 graus, 12 nós. Papapá, Mike Eco Delta, reporte para descida ou farol da barra. Então, farol está por. Tango Uniforme para cópia, chame o solo em 121 decimal 9. Já estamos uniforme, confirma o pátio 5. Está no pátio 5. 170 será Caju, está autorizado. Vai colar pista 17, curva esquerda, sair da PUCA, transição Caju. Controle 119, decimal 35, aciona 5124. Ok, não está pronto para a cópia. Acho que está por outro momento. Agora é só. Sete Tango Zulu, decola 20, controle 119, decimal 35, bom dia. Bom dia, Juliette Tango Zulu. Aracaju, 170, está autorizado. Decola pista 17, curva esquerda, Cedapuca, transmissão Caju. Controle 119, decimal 35, acena 5124. Cedra Conde. Água isolou. Caju, chamando o controle 1935, acionado 5124. Tá correto, confirma, precisa boa autonomia. Terceiro mês de táxi, você chama a torre 1862, Índia Tango Uniforme. Para táxi, chama a torre e acionamento também, né? 9-10, Romeu até Oca. Papá Romeu Zulu, Charlie Mike, Champions Recife em 128 decimal 8. 128 decimal 8, Recife, grato Mike. Informação Lima, está cruzando 190 por 150, registrando. Oxana, M6250, essa identificação, autorizada de chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, Oxana 6250, pista 17, né? Afirmativo, pista 17, procedimento é o NDB Service Delta. Obrigado. Doutor Salvador, Papa Romeu Zulu, CR Mark, não consegue contato com o Centro de Registro. Controle Salvador, Papa Romeu Zulu, CR Mark? Sim. Chame em 125.1, alternando 13325, Zulu, Charlie Mike. Afirmativo, Zulu, Charlie Mike. Maia Delta, reporte Itapuã. Charlie Chame torre em 1.6, Mike Echo Delta. Siga. Mike Echo Delta, ingresse perna do vento pela direita da 1.7, autorizado o cruzamento da final da 1.0 e chame de base para a final, Mike Echo Delta. Pela direita da 17, passará aí, base para a final. Autorizado a ascensão para o 025, Romeu Hotel Oscar. Tem ascensão para o 025, Romeu Hotel Oscar. Confirma o destino, Romeu Hotel Oscar. Romeu Hotel Oscar para sobrevoo Salvador, Candeias, Camaçari, a 2500 pés, por um período de 2 horas e meia após solicitar o regresso. Sente, Romeu Hotel Oscar. Só precisa manter um no 1510 devido a formações aqui no setor. Gente, mantendo no 1510, Romeu Teosa. Mantendo no 1510, Romeu Teosa. Chame base para a final, Dona 7. Base para a final, Dona 7, camarada. Para a final, vai chat checado, é o Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, livre pouso, pista 17, vento 140 graus, 10 nós. Delta. 5595 para pushback e acionamento. A partir do 040. Agora. Puxa acionamento 5595. 2250 então, para bloquear Salvador a nível 040. Serviço 040. Irá bloquear, afastar na entrada direta o 6250, altímetro 0093. Ok, então desce para o 040, autorizado no bloqueio Salvador, afastar. Então, o procedimento 6250 vai informar em seguida. Guarulhos, o senhor teria a rota? Que é da Euleda após direto Euleda. Firmando o Rio, a aeronave, o Rio 9640. Acabou de chegar aqui o plano, copia? Salvador? Confia para o controle? 6250, pode voar direto pro ODS. Direto, confirme? Direto para o MDB Salvador. MDB Salvador, já foi autorizado, 6250. Aceita a vetoração para aproximação visual, pista 17, confirme. Aceita? Gente, desça para 3000 pés, altímetro 0093, a vetoração aproximação visual, a pista. Rolão 7, vou para o 045, o 6250. Vetoração, aproximação visual, descendo para 3000 pés, estado 10013. Para o 045, chanel 6250. Sim, vamos considerar a final. Tráfego à frente, seguindo para Aracaju, 090. O Juliette Tango do Lobo. Paciente, ponto final 070 para o Juliette Tango do Lobo. E 5595 para o táxi. 69 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado o táxi via Lima Máquina, que abaixo uma torre, 262, que negar 1013. Gente, táxi via Lima Mike, Quebec, no ponto de espera 186, trip 5595. A 250 desce para 2000 pés, altímetro 0093. Descida para 2000 pés, autorizado, no 03 ajustado, 6250 da última. Finalmente matou a 262. A Canaã 6250, curva direita para 060. Curva direita para 060, Canaã 6250. Torres, eu vou no trip 5595, próximo ponto de espera da Quebec, pronto. Trip 5595, tá ali mantendo 7. Ali mantendo no 7, trip 5595. Canaã 6250, complete curva à direita, proa 120, limite será o curso 172, final do NDD, a pista 17. Gente, curvando à direita, proa 120, limite ao curso final do segmento NDB para a pista 17. Atingiu 2000 pés, Canaã 6250. Gente, Canaã 6250, informa a cabeceira da pista 17. Sua posição agora é 2 horas, 8 milhas, informe visual. Visual, cabeceira no 7, Oxanem 6250. Gente, Oxanem 6250, completa aproximação visual, pista no 7, chame agora Torre Salvador em 18, decimal 6, bom posto. Torre 18, decimal 6, obrigado, Oxanem 6250. Salvador Web 9731, por gentileza, poderia confirmar se já tem autorização? Se não tiver, qual é a saída prevista? Acabou de chegar, sim. O Web 9731 Guarulhos 340. Então vou confirmar a rota com o Santos. Por favor, na sua escuta. Trip 5595, decola aos 37, controle 119, decimal 35, bom dia. Gente, controle 11935, trip 5597. Torre Salvador, bom dia, 6250 do Chané, aliando o curso final da pista 17, baixa travada. Bom dia, Chané, 625.